Esse é o Sada Cáustica número 2, especial surf, janeiro, verão, tempo de praia, pessoas seminuas, gente com calor no meio da rua, água mineral, água de coco e todas aquelas outras bobagens que você pode encontrar numa cidade litorânea ou não. Vocês que não são do Nordeste, desculpa aí, mas aqui tá quente, só que a gente tem mar. Esse segundo programa é especial, Surf Miss, como já falei, a gente teve, vai ter Untamed Youth, vai ter The Three Funks, uma banda japonesa, Go, lá do Rio de Janeiro, Los Muertos Vivientes, de Vila Velha, no Espírito Santo. É, meu filho, Espírito Santo tem música, olha! The Trashmen, dos anos 60, instrumental. Instrumental que é a banda do Claudão, lá da obra, um abraço pra quem for de Minas Gerais, Belo Horizonte aí. Bem, essa primeira música, Don't Tame the Youth, ela saiu na caixa da Children of Nuggets, lançada em 2005, passado, agora que estamos em 2006, foi lançada pela Rhino. A Rhino é a gravadora, é o selo que lança as coisas mais legais que tem em termos de garage rock, em termos de garage revival e tal. Vocês ficam agora com Don't Tame the Youth, depois The Three Funks, numa coletânea japonesa dos anos 60. Falou! GTO の GT をコンボロさ。だけどあの子が乗れば最高さ。どんな車も負けないさ。やいやい、ぐっと活かすんだ。とっても美人だぜ。かわいいあの子と僕の GT を。 Acabou de escutar The Three Funks com GTO, uma banda japonesa da década de 60, que saiu na coletânea Let's Go Surfing, lançada pela Toshiba. Essa coletânea ela é boa porque ela abrange toda mas pelo menos uma parte considerável da surf music feita entre 1962 e 65 no Japão. Antes a gente teve Anthem Youth e o Pepsi Blue Ribbon, saído na Children of Nuggets. Engraçado, voltando ao The Three Funks, é que você escutar uma banda cantando em japonês é uma graça muito grande. Eu não consigo me acostumar, eu começo a rir toda vida. Mas o que é surf music? Já me perguntaram isso aí ontem pelo MSN. Surf music foi um estilo criado no final dos anos 50, começo dos anos 60, cujo efeito preponderante é o reverb e a guitarra, é quem guia toda a música. A guitarra ela coloca o reverb no talo, fez aquele white shot, pode ser cantado, pode ser só instrumental, mas acaba valendo. O legal das guitarras é citar a Mos Right, Venture, que foi receber esse nome por causa dos Ventures, que era uma banda de surf music famosa. Depois dele teve o Dick Dale também, que pegou as Fenders e tornou as Fenders célebres e clássicas aí, sejam elas Mustang, Ciclone, Jaguar ou Jazzmaster. Quem é de São Paulo tem a vantagem de encontrar essas guitarras em qualquer lugar que vá ali da Teodoro Sampaio. O próximo bloco a gente vai ter agora Go, que é uma banda do Rio de Janeiro. Teve a produção de Gabriel Tomás do Autoramas, que é sobre o seu disco Aventura Sob o Céu. E é uma das poucas bandas de surf music que eu conheço que realmente todos os membros da banda surfam. Depois a gente vai ter Los Muertos Vivientes, que é uma banda de surf, terror e luta livre. Meu filho, os caras lutam diretamente do Espírito Santo. Vai! Thank you. bloco a gente ficou aí com Gol e seu Bizarrotron na sua Aventura Sob o Céu. Aventura Sob o Céu é o nome do disco, Bizarrotron é a música, e Gol, G-O, ponto de exclamação, é a banda, Cariocas, Rio de Janeiro e coisa e tal. Depois a gente ficou com Los Muertos Vivientes e seu El Diablo, El Mastingon. Era uma... Los Muertos Vivientes é uma banda de Vila Velha, no Espírito Santo. Eles tocam usando aquelas máscarazinhas de luta livre e tal, de lutadores famosos mexicanos. Só pra você sentir o drama, o nome dos caras: Blue Demon, Mil Máscaras, Santo e o quarto eu não lembro, porque enfim, não me interessa decorar nome de lutador mexicano. Realmente não faz a minha praia. Falar em praia, agora a gente vai ter no próximo bloco Trashmen, que é uma banda que ficou famosa mais pelo Ramones do que por eles mesmos, que eles fizeram aquela música Surfing Bird, que o Ramones regravou, e milhares de pessoas só lembram dos Ramones e esqueceram os coitados do Trashmen. Outra música famosa deles, mas aqui pro Brasil não tão famosa assim, mas acabou ficando famosa, é Malaguena, que entrou na trilha da novela Bang Bang, da Rede Globo. Só que ela tá sendo tocada por uma banda croata, chamada Bambi Molesters. Olha aí que banda maravilhosa. Molestadores de Bambi, The Bambi Molesters, croatas. Agora vocês ficam com Trashmen e o The Surfing Bath. Esse é o Som da Cáustica número 2, especial Surf Music. Eu sou Jorge Belasco, do Jorge Belasco com Ana Luiz, falando diretamente da cidade ensolarada de Fortaleza, no estado do Ceará, num calor quase que senegalesco. Apesar de daqui tá mais frio do que no Centro-Oeste ou no Piauí, que é aqui do lado. Quem quiser entrar em contato ou saber informações sobre as bandas e as músicas que tocaram aqui no programa, basta acessar sodaefoda.blogspot.com. Soda é foda. Soda, se escreve como soda, é E-H, foda. Quem não conhece foda, meu amigo, não fale comigo. O grande lance é que enquanto eu fazia a locução, rolava Fuzz Faces, um power trio lá da Zona Leste de São Paulo, que tá com dificuldade, por incrível que pareça, de lançar esse disco que tá tocando aqui. É o disco Voodoo Hits. Quem canta na banda é o baterista, é um, assim, uma coisa sensacional. Os caras estavam tocando, até onde eu soube, os caras tocaram no Rose Bombom com o Rock Rockets, também de São Paulo, lançando o disco do Rock Rockets e tal, mas aí já é outra história. A banda que vem agora é o Instrumental, uma banda mineira que criou, em parceria com os caras de Belo Horizonte, o primeiro campeonato mineiro de surf. Primeiro assim, porque o campeonato já deve estar na quarta, quinta edição já, mas é sempre quinta, primeiro campeonato mineiro de surf e tal. Instrumental, que é a banda, lembrando mais uma vez, do Claudão, da obra, que participa da lista Reverb Brasil. Quem não conhece, www.reverbbrasil.org, ou então vai lá no sodefoda.blogspot.com, que a gente manda o link lá, eu mando essa parada. Agora vocês vão ficar com o final do programa, que o programa hoje está até curto, o programa deve estar com menos de 20 minutos, meia hora, mas o filme esquece mesmo, é pouco papo e muita onda, e muita praia, e muito reverb, muita guitarra. Instrumental com Sul Valqueixo.